ti. Estavas debaixo de mim. Que eu já vi. Gosto mesmo muito de ti. Ah, ah, ah, ah, ah, tu és perfeita, eu imperfeito. Somos feitos um para o outro. Para poder estar contigo, enganava o meu amigo. Lá, lá, lá, lá. O fluxo e o refluxo dos meus genitais dentro de ti, como um palhaço que ri. Ah, ah, ah, ah, ah, tu és perfeita, eu imperfeito. Fomos feitos um para o outro. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Dentro de ti, como um palhaço que ri.